então rodou, rodou, rodou, rodou, rodou, rodou. Joguei! Então rodou, rodou, rodou, rodou. Rodou com uma não volta, papá. Tem que respeitar, papá. Não volta e harmonia, papá. Eu vim de lá do Nordeste, cabra da peste. Eu vim de lá do Nordeste, cabra da peste. Do Nordeste, cabra da peste, eu vim de lá do Nordeste. Eu sou vaqueiro e não dispenso um pagode. Entro na roda de samba e comigo ninguém pode. Chapéu de couro, sou o rei do meu pedaço. Vejo menina bonita e jogo logo laço. E jogo laço pro ar. Eu sou peão, jogo laço pro ar. Lá no sul ou no sertão, e jogo laço pro ar. Eu sou peão, jogo laço pro ar. Eu vim de lá do Nordeste. Eu também vim do Nordeste. Só dá nós dois. Eu vim de lá do Nordeste. Eu vim de lá do Nordeste. E você, senhorita? Sou vaqueiro, não dispenso pagode. Na roda de samba e comigo ninguém pode. Chapéu de couro, sou o rei do meu pedaço. O meu mano volta, jogo logo laço. Jogo laço pro ar. Eu jogo laço pro ar. E lá no sul ou no sertão, eu jogo laço pro ar. Eu jogo laço pro ar. Lá no sul ou no sertão. Com você, querido. Então é, eu vim de lá do Nordeste. Eu vim de lá do Nordeste. Eu vim de lá do Nordeste. Cabra da peste, eu vim de lá do Nordeste. É, sou vaqueiro, não dispenso pagodinho. Na rota de samba e comigo ninguém pode. Vai, mano! Chapéu de couro, sou o rei do meu pedaço. Vejo a menina bonita e jogo logo o laço. E jogo o laço pro ar. Eu sou pior e jogo o laço pro ar. E jogo laço pro ar. Eu jogo laço pro ar. Eu vim de lá do Nordeste. Eu vim de lá do Nordeste. Vim de lá do Nordeste. Cabra da peste, eu vim de lá do Nordeste. Cabra da peste. Eu sou vaqueiro e não dispenso o pagode. Entro na roda de samba e comigo ninguém pode. Chapéu de couro, sou o rei do meu pedaço. Vejo mulher bonita, eu jogo logo laço. Jogo laço pro ar. Jogo laço pro ar, lá no sul ou no sertão. E jogo laço pro ar. Eu sou peão, jogo laço pro ar. É agora, hein? Vamos rodar, papai! Então rodou, rodou, rodou, rodou, rodou, rodou, rodou. Então rodou, rodou, rodou. Joguei, joguei.